4M Vibes. E aí, Oreia? Os 4M. E aí, Oreia? O bonde dos 4M. No modo avião, com a gata do lado, dentro da mansão, com meus aliados. Só na contagem maciça de lobo, o bobo é quem conta a história pros outros. Fala, fala mal de nós pra elas, aí que ela se atiça. Pra tacos preto chique, pra tacos preto mídia. Amiga cheirosão e de peça na cinta. Louca de bico verde, derrubo bebida. Tá de Lacoste, Porsche, maloche. Ideia da hora pro tempo passar e passar milhão. Rebolado, trota, lara é de sangue bom. Tem um real no bolso, mas com aquele sorrisão. Let's go, o time anda pra frente. Fui no viúto, troquei minhas lentes. Uns acham que a vida mudou de repente. Lancei no meu braço, tatu 4M. Tem cash pra speed, tem fire no game. Se a família tá bem, o rig pra frente, ha, o fim é sempre contundente. Música, pro clima fica diferente. Relaxa, traz aquela Mary Jane. Money pra ficar ricos e mulheres que quer de novo os bandes dos 4M. E música, pro clima fica diferente. Relaxa, traz aquela Mary Jane. Money pra ficar ricos e mulheres que quer de novo os bandes dos 4M. 20k no JK, vou gastar de novo. 40k no dente, mais 40 no pescoço. Nem vou falar do preço que o bagulho fica louco. 4M na bala. Elas vêm jogar pra nós, gosta do que é perigoso. Sabe que nós tem a voz e que nós faz mais gostoso. Que os boy, nós é a voz. Música, pro clima ficar diferente. Relaxar, traz aquela Mary Jane. Money pra ficar rico, se mulheres que quer de novo os bandos dos 4M. Música, pro clima ficar diferente. Relaxar, traz aquela Mary Jane. Money pra ficar rico, se mulheres que quer de novo os bandos dos 4M. Mas tá o placo de verdade, pra matar sua curiosidade. Quando era menorzinho de idade, era eu, o Kevin e o Pedrinho. Não posso esquecer do mano Thales. Sem dinheiro nós fazia o baile. A volta dos que não foram e aos que se foram sempre deixarão saudades. 4M segue seu legado, inspirado no passado. Sempre vamos ser lembrados. Eu tô virado, já tô louco, só pensando no futuro. Nós é pé no chão, nunca tamo em cima do muro. Tô contente com o presente, com o tanto que faturo. É, os moleque não anda mais duro. Música, pro clima ficar diferente. Relaxar, traz aquela Mary Jane. Money pra ficar ricos e mulheres que quer de novo os bandos dos 4M. Música, pro clima ficar diferente. Relaxar, traz aquela Mary Jane. Money pra ficar ricos e mulheres que quer de novo os bandos dos 4M. Aquelas coisas mais pra frente. Tô pela ZN na direção maloqueira. É vivência com os 4M. A ausência do money vai mostrar sua essência. Muitos vão provar não ter quantas notas marca a presença. Muitas mulheres que a música nós aumenta. E na sequência as dramas de marihuana. PH bola incendei. Que 3 dias virado investindo nas empresas. Kevin cantou a quebrada e segue eternizado lenda. Música pro clima ficar diferente. Relaxar, traz aquela Mary Jane. Money pra ficar rico e mulheres que quer de novo os bandidos 4M. Música pro clima ficar diferente. Relaxar, traz aquela Mary Jane. Money pra ficar rico e mulheres que quer de novo os bandidos 4M. Eu nunca imaginei que os caras que eu sou fã seriam meus amigos. O ciclo de amizade é outros da antiga. Eu levei pra vir trampar comigo. Os 4M tão gigante até no mercado das roupas. Tá tudo lindo pra nós, ganhando dinheiro, soltando a voz. DJ Oreia tá boy, mandando uns beats no nível feroz. Hoje é só nave, os miso não. Hoje ela se abre, me diz sim. Money, maconha, mulher e música. É o que faz os moleques sorrir. Salve MC Kevin, as 4M. Salve aí Gugu, as 4M. E quem não é de peixe já sai da frente. Quem tá passando os 4M. Música pro clima fica diferente. Relaxa, traz aquela Mary Jane. Money pra ficar ricos e mulheres que quer de novo os bands dos 4M. De música, pro clima fica diferente. Relaxa, traz aquela Mary Jane. Money pra ficar ricos e mulheres que quer de novo os bands dos 4M. Se rendeu no charme, sabe que o porte é raro. De 1 milhão de baile, os cara embaça no mais caro. Punho de ilusão que das bandidas mata a sede. Mente do vilão que faz a troca de interesse. Vai ter o que quiser, mulher, que fecha fechando. Pra tu ver qual é que é, só presenciando. Lupa na cara e o vento soprando o rosto. Eu tô de quebrada, consigo dando aliviada na bobo. Música, o clima fica diferente. Relaxa, traz aquela Mary Jane. Money pra ficar rico e mulheres que quer de novo o bonde dos 4L. Música, o clima fica diferente. Relaxa, traz aquela Mary Jane. Money pra ficar rico e mulheres que quer de novo o bonde dos 4M. Música, money, mulher e marihuana. Diamante negro ressurgiu da lama. Já fiz 100 mil antes de levantar da cama. E nessa porra nós não tá só pela fama. Aumenta o cachê, é a tropa que conta muito. Faz o fechamento e vê quanto deu o lucro. Já foi 30 data em menos de 12 horas. Por isso as bandidas tá querendo sentar muito. Música pro clima ficar diferente. Relaxa, traz aquela Mary Jane. Money pra ficar ricos e mulheres que quer de novo o band dos 4M. Música pro clima ficar diferente. Relaxa, traz aquela Mary Jane. Money pra ficar ricos e mulheres que quer de novo o band dos 4M. Ave Maria, tinha que ser o de Oreia. E aí, Oreia, você tá voando, cachorro. E foguete não tem ré, tchau. O band dos 4M. O clima fica diferente. Relaxa, traz aquela Mary Jane. Money pra ficar ricos e mulheres que quer de novo os bands dos 4M. De música, o clima fica diferente. Relaxa, traz aquela Mary Jane. Money pra ficar ricos e mulheres que quer de novo os bands dos 4M.